tema hoje a ser colocado é opções entre o bem e o mal. Opções entre o bem e o mal. Existem muitas concepções, existem muitas, como é que é, contradições também, sobre a questão do bem e do mal. O mal existe? Existe. Não existe? Talvez pela ausência do bem? Bom, isso no nosso mundo aqui de encarnados, no mundo aqui espírito, no mundo onde nós estamos materializados, onde nós vivemos as nossas vidas normais, com nossas famílias. Mas nós vamos hoje levar um pouco adiante essa questão do bem e o mal. Então, tivemos uma ideia de comentarmos a questão do bem e do mal na erraticidade, entre os espíritos que estão à nossa volta. Na erraticidade, isso se chama de erraticidade. Aqueles que estão nas colônias espirituais, aqueles que estão meio que perdidos, aqueles que estão nos umbrais. E vamos falar mais precisamente daqueles que de vez em quando comparecem a essa sala aqui para tratamentos doutrinários desobsessivos. É uma coisa muito interessante. Sobre a concepção de bem e mal por parte deles. Afinal das contas, nós temos que dar um pouco de valor àquilo que eles pensam. Porque muitas ideias deles passam, muitas influências deles passam para muitas pessoas encarnadas. Então, o fato é o seguinte: todas as terças-feiras e todas as quartas-feiras acontece o quê? Nessa sala, depois de que todos os passes acontecem e tal, ficam aí 7, 8 médiuns e acontecem aí os trabalhos de doutrinação e desobsessão. Então, tem médiuns e as médiuns e os médiuns psicofônicos que recebem as entidades. Então, geralmente, dependendo da capacidade mediúnica e emocional do médium ou da médium, recebe-se ali entidades doentes, entidades que foram, digamos assim, maltratadas antes de seu desencarne, entidades que sofreram muito antes de morrer, entidades que foram sofrer acidentes, enfim, entidades assim, entidades, quando eu falo entidades, são espíritos desencarnados, são os seus perispíritos que vêm aí, na mesma forma de tal e qual de quando eles eram encarnados, certo? Então, de vez em quando, aparece ali aquilo que a gente chama de uma entidade, um espírito trevoso. Muitos, eles se dizem chefe de falanges, muitos se dizem conhecedor de tudo e de todos. E tudo isso que eles falam é verdade. Eles vêm aí com o intuito de não aceitar as ideias que a casa espírita tenta colocar a eles. Por que que eles vêm aí? Na verdade, eles vêm aí porque nós temos uma equipe de socorristas, temos uma equipe de trabalhadores espirituais lideradas pelo nosso querido, os nossos queridos mentores e seus assistentes. E muitas dessas entidades de baixo teor vibratório, às vezes elas são pescadas na erraticidade, lá no fundo dos umbrais, e são trazidas aqui para serem doutrinadas. Por quê? Porque elas estão fazendo algo que não é muito bom para pessoas encarnadas. E às vezes eles têm 8, 10, 12, 15, 20 trabalhos, você sabe que são trabalhos espirituais, materiais, de magia negra, e essa entidade ela vem aí. E aí ela incorpora num médium ou numa médium, e aí ela o doutrinador começa a fazer a doutrinação. Em certos casos, o doutrinador nem começa a falar, porque essa entidade ela é tão conhecedora de todas as pessoas que aí trabalham, as pessoas do cordeiro, que eles chamam, e começa a falar. Tem uma linguagem extremamente fluente, um português extremamente correto. E eles dizem assim, não, nós estamos aqui, eles dizem assim, eu vim aqui porque os seus mentores me convidaram e querem que a gente pare de fazer tal trabalho para tal pessoa. Eles não falam o nome das pessoas. Às vezes o médium que recebe essa entidade intuitivamente sabe quem é que é a pessoa que está sendo favorecida aí nesse tratamento desobsessivo. Mas, geralmente, quase não aparecem nomes. Bom, não, mas aí o doutrinador começa a falar, não, mas você está fazendo mal para aquela pessoa, ela está se sentindo mal, ela está quase que entrando em depressão, ela já tentou quase o suicídio. E assim o doutrinador vai tentando convencer essa entidade trevosa de que o lugar dela não é aí, o lugar dela é no mundo espiritual, numa escola, numa colônia espiritual, onde ele possa realmente desenvolver um trabalho bom, um trabalho significativo, em bem, ao bem da colônia espiritual. Aí ele diz assim, essa entidade, não, eu não estou fazendo mal, não. Eu estou fazendo bem. Porque eu estou agora cumprindo com a segunda lei que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que eles conhecem todos os livros de trás para frente, mais do que nós. E a segunda lei que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é lei da ação e reação, lei do karma. Então nós, a minha equipe, estamos fazendo um trabalho aonde o que ela aprontou, essa pessoa, ela vai receber de volta agora através de nós, justiceiros. E nós estamos fazendo o bem. E agora, o que que é bem e mal? Interessante, né? Nós somos os justiceiros. E nós estamos fazendo o bem. Nós estamos cumprindo com aquilo que muitas vezes dizem que vocês não conseguem cumprir. Aí, o bom doutrinador, que tem bons doutrinadores, chega e convida, não, mas fazer essas condenações, fazer essa justiça pelas próprias mãos, não é a nosso direito, porque Deus está aí para fazer isso, e papi, papapá. E aí tem aquela conversação, daí a pouco entram entidades que clareiam praticamente todo o ambiente, né? E entidades de luz, e essa entidade vai cedendo, e muitas vezes elas são conduzidas para a espiritualidade, através, então, muito mais da ação dos das entidades elevadas de alto teor de iluminação das entidades que aqui aparecem nessas horas, nesses trabalhos de desobsessão e doutrinação. Então, ali, para aquela pessoa, para aquela entidade lá, o mal não existe. O mal não existe. Ele estava fazendo o bem. O bem para quem? Ele estava fazendo o bem. Ele estava tentando devolver, olho por olho, dente por dente, aquilo que aquela pessoa estava obsediada e estava passando mal e, às vezes, algumas quase desencarnando. Muitas vezes é permitido que se faça esse tipo de trabalho por causa que, realmente, as pessoas obsediadas, encarnadas, estão quase desencarnando ou tentando se suicidar. Então, para vocês, nós quisemos aqui, porque eu não estou aqui sozinho, nós quisemos aqui fazer assim um contraponto sobre a questão do bem e o mal aqui entre nós, se existe o bem, se existe o mal. Eu acredito que o bem existe, o mal é provocado pelas pessoas. Na minha crença, na nossa crença, o mal realmente é a ausência do bem. Mas vejam lá como é que eles pensam, esses caras que vêm lá do umbral. Eles estão certos, eles estão fazendo o bem. Aonde nós, na nossa concepção, estão fazendo coisas extremamente danosa para as pessoas que estão aqui. Então, nós quisemos aqui fazer, mudar um pouquinho a questão, porque discutir o bem e o mal é uma coisa bastante complicada, porque muitos afirmam, não, o mal existe, e tu não vai tirar isso da mente dela, e não adianta, é assim e é assim. Mas, na concepção daquelas pessoas, daquelas entidades espirituais que vêm lá do fundo dos umbrais, eles são os certos, eles são os justiceiros, aqueles que fazem o bem. Então era isso que queríamos passar hoje. Muito obrigado.